Estilo da crítica, agora está no ar. O som que expande a fronteira do pensar. B.O.C.A. DG envolvido, mano cabeça no mesmo sentido. Zona Norte na área, vivendo até aqui. A conscientização chegou pra invadir as mentes presentes, não tentei escapar. Mensagem positiva na memória vai ficar. A ideia vai além, além da linha reta, para poder tomar uma atitude mais correta. Papo de periferia, ideal, revolução. Protesto engatilhado em prol da solução, contaminando o ambiente. Ideologia séria invadindo seu ouvido, percorrendo sua artéria. Vamos nos informar, conhecer nossos direitos. Assim todo cidadão conquista seu respeito, melhores condições. Essa é a meta, então se prepare e também fique alerta. Quem garante seu futuro é seu trampo e seu estudo. Ninguém toma meu trono, informação é meu escudo. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. DG no proceder, chegando na moral. O nosso jornalismo é o rap nacional, passando a mensagem com muita consciência. Assunto adequado, não gera decadência. O playboy do poder, não sabe o que é ser pobre. Perfumado, engravatado, classificado nobre. Caia pra favela pra ver a realidade. Carro do ano e vagabunda não é a necessidade. Aqui sobra desemprego, miséria e destruição. Quem tá fora desse mundo não precisa ser ladrão. Sobreviver na periferia não é fácil pra ninguém. O trabalho é escasso, ou sempre há um porém. Pro governo tudo bem, pro povo é o contrário. Pois são eles mesmo que aumentam seu salário. Roubou e não vai preso, eles fazem suas leis. Pobre fica quieto ou vai para o xadrez. Que sistema é esse? Onde não há justiça, violência avançada. Começar pela polícia. Desigualdade aqui não falta. Eu não vou ficar calado, pois eles não contavam com um pobre informado. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. RAP, 100% proceder. A rima prossegue como ela tem que ser. Realidade dói, é dura na vida. A mensagem, irmão, tem que ser transmitida. Neutralizo minha mente com ideia consciente. Favela é favela e meu povo é carente. Mas aí escuta aí, ajude o próximo. Faça o bem e o seu fim não será trágico. O jovem que luta na periferia, sem bolsa de estudo, é mal visto todo dia. Pela covardia que sofre a maioria. Vamos ao protesto, a fita é correria. A fita é correria, porque nada cai do céu. Como diz o meu parceiro, primeiro o fel, depois o mel. Na força de expressão, não tem como não ser sincero. Partindo pro regaço, sou eu, real zero. Botinha pra mim, eu dispenso e vira ódio. Jamais apoiarei um playboy subir ao pódio. Valeu, firmeza, não desista, periferia. Sou favela e permaneço no dia a dia. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível. Agora parar é pedir o impossível. A base está no ar, elevando o meu nível.